Antena Web Informação com Sara Freixo. Boa noite, sejam bem-vindos ao Antena Web Informação. Começo com uma correção ao noticiário de ontem. A Federação Portuguesa de Futebol recebeu 800 mil euros pela participação de Portugal num jogo amigável frente ao Gabão e não 180 mil, como ontem se disse. Hoje, os ventos fortes que se fizeram sentir no Algarve, em Silves, Faro e Lagoa, causaram vários danos materiais em habitações, escolas e pavilhões desportivos. Arrancaram árvores e deixaram um rastro de destruição, obrigando algumas famílias a ser realojadas e crianças a serem retiradas de infantários devido aos danos na estrutura do edifício. A Linha Nacional de Emergência Social vai dar prioridade aos pedidos de ajuda resultantes do mau tempo. A tutela já tem equipas no terreno para avaliar a situação. Todos os serviços de segurança social do Algarve e do Alentejo estão em prontidão total para socorrerem as vítimas do mau tempo que se fez sentir na região do Algarve. O secretário de Estado da Solidariedade e Segurança Social já fez saber que as câmaras municipais dos concelhos afetados, bem como a Proteção Civil e os serviços de segurança social, estão em articulação para responder a todos os pedidos necessários. Entre as 12 horas desta sexta-feira e as 15 de amanhã, sábado, 8 distritos de Portugal Continental estão em alerta amarelo. Évora, Faro, Setúbal, Lisboa, Leiria, Beja, Coimbra e Porto Alegre podem ser alvo de rajadas de vento superiores a 100 km por hora, aguaceiros fortes e trovoadas. O estado do tempo só vai melhorar a partir de domingo. O Instituto de Meteorologia classificou de fenómeno extremo de vento e tempo severo o que se passou hoje no Algarve. A Autoridade Nacional de Proteção Civil informou, por volta das 15 horas, a existência de 8 feridos, dois dos quais inspiram cuidados, segundo o INEM. Perto de 1.500 pessoas, nomeadas pelo governo de Pedro Passos Coelho, receberam subsídio de férias este ano, ao contrário da maioria dos trabalhadores da função pública. Segundo o governo, estes subsídios de férias dizem respeito a valores em falta no ano de 2011. Em comunicado, o Executivo garante que nenhum membro de gabinetes do governo com salário superior a 1.100 euros recebeu qualquer subsídio relativo a 2012. O PS, através do deputado José Junqueiro, já criticou este pagamento, que classificou de imoral. Segundo o Partido Socialista, o governo trata os portugueses de forma diferenciada. Um rocket lançado pelas forças do Hamas caiu nos arredores de Jerusalém. Foi a primeira vez na história do conflito israelo-palestiniano que um disparo do Hamas atingiu um local tão perto de Jerusalém. A intensificação dos confrontos levou já à chamada de reservistas israelitas por parte do ministro de Defesa de Israel. A facção armada do Hamas já reivindicou o ataque de hoje a Jerusalém. O rocket atingiu uma zona desabitada do colonato de Gush Etzion, na Cisjordânia, no sudeste de Jerusalém. Deste ataque não resultaram vítimas, mas nos 3 dias de conflito já morreram 23 palestinianos e cerca de 235 ficaram feridos durante os mais de 500 ataques israelitas levados a cabo. O Alto Comissariado da ONU para os Direitos do Homem já pediu a israelitas e palestinianos para evitarem uma escalada de violência na faixa de Gaza. O apelo foi subscrito pelos Estados Unidos da América e por vários países europeus. Este órgão das Nações Unidas lembrou que ambos os lados do conflito têm a obrigação de proteger os civis. E esta noite foi mais uma em que o Estado brasileiro de São Paulo esteve a ferro e fogo. 8 pessoas, entre elas um bebê de 1 ano, morreram num espaço de 10 horas na região metropolitana de São Paulo. O bebê morreu baleado durante um assalto a um casal que se encontrava dentro de um veículo automóvel. Desde as 21 horas de quarta-feira já morreram 16 pessoas na capital e nos restantes municípios de São Paulo. Há também a registar 17 feridos. A Confederação do Desporto de Portugal distinguiu na noite desta quinta-feira os melhores atletas do ano. Jéssica Augusto, de atletismo, venceu na categoria de atleta feminina do ano. O ciclista Rui Costa, na de atleta masculino, e a dupla de canoístas Emanuel Silva e Fernando Pimenta foram considerados a equipa do ano. O treinador do ano foi Rizard Hope, responsável pela modalidade de canoagem, e a jovem promessa do ano é o nadador em desporto para pessoas com deficiência, Emanuel Gonçalves. Boa noite, este foi mais um Antena Web Informação. Eu estou de volta na segunda-feira.